3663 ao 591935, boa viagem. 935, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Santo 3663, decolado, Dael Leda. Santo 3663, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da El, até a posição Leda, após Leda, direto Krat. Dael Leda, Leda Krat, subindo 360, 3663. Paulo Salvador, muito bom dia, 35221, com uma informação, quilo. 35221, quilo confere informação em curso. Pronto, cópio 200 para a vitória da conquista. Pronto, prossiga. 35221, autorizado, vitória da conquista, nível 200, decolagem da 10, primeira curva à direita. Perfil da saída, gole, eval, após eval, direto, vitória da conquista. 5506 no transponder. O controle em 1 no 9.35, 35221. Ciente, autorizado para a conquista 200, decolando da 10, curvando à direita, perfil gole eval após DCC, 119.35, controle, 5506, transponder, tripe 5221. Protegimento correto, pátio 13, após quando pronto, fracionamento puxo, tripe 5221. Mará, tripe 5221. Azul 4039, box 9 para o posto de estacionamento. Azul 403909, o portão está livre, é por táxi. Livre para o pushback 4039. Confirma quantas milhas vai se afastar? Vem para pouso na Praia do Forte, destino Serra Juliette, November Yankee. Cliente. Hours in 28 minutes, alternate, confirma. China 6225, text via India at the round point, contact tower 118.6, altimeter 01012. Roger, clear text via India Hotel at the round point 118.6. Ok, negative hotel, ok? India Alpha, at the round point, contact 118.6. Ok, via India Alpha at the round point 118.6. Pushback acionamento. Gol no 435. Afirmativo, coordenação de solo após a passagem do Fokker 100 da Alcheia Ner Avianca. Sua cauda está livre, 04. Coordenação equipe de solo. Gol no 435. Equipe de solo após o Chanel, gol no 435. Go ahead. Could you confirm the flight level to Recife? 980. Yeah, we're ready to copy. Okay, could you confirm the flight level that you request? Could it be 410? No, 370 is better. 370. Wait a minute, please. 85, alterna 125, decimal 4. 285, 2545, bom dia, 9135. Saem as 8 aeronaves juntas? Não, negativo, vai decolar uma hora antes do restante. Afirmativo, é apenas um Tucano e sai uma hora antes do restante. Os outros 7 decolam após. Gente, já tenho sua autorização e mais um minutinho cópia. O Azul 439, pronto, taxa para Ribeirão Preto, 4 horas e 30, 117 a bordo. Azul 94039, livre táxi via Pátio Juliette Alfa. No ponto espera torre 186, altímetro no 092, bom voo. Projeto táxi via Pátio Juliette Alfa, no ponto espera 186, 092, ajuste 4, 039, bom dia. Oceana 6225, clear to line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 7 knots. Roger, clear, line up and take off Oceana 6225. Bom dia, está 3304 centros aqui, pronto para cross, é Brasília. Está 3304 Brasília, número 4 para cópia, estilo confere informação em curso, aguarde cópia. Gente, poderia confirmar a saída prevista? Gole. Gole, gente, certo. Portas 48, diagonal 52, diagonal 59. Tem aí 129 a bordo, não tem atraso, te mando Guarulhos a 13200. Transition. Score code 5511, frequency of departure is 119.35, American 980. Okay, American 980, we're cleared to receive base plane level 370 via Upper Whiskey 58. Take off runway 10, left hand turn, the Puka departure, Tanju transition, squawk 5511, and departure frequency 119.65. Readback is correct, reporting when you're ready to push sensor up. Roger. Fumaça 8, pronto, cópia. Fumaça 8, Salvador Recife, autorizado nível 110. Via Gulf 677 a rota, decolada 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Conde. Aciona 0263 no transponder, o controle em 119.35, fumaça 8. Utilizada na 110, Gulf 677, decolada 10, curva esquerda, perfil da Conde, aciona 0263, entrada 3. Cotejamento correto, pátio militar pronto para acionamento? Pronto. Reposto quando pronto para o táxi, fumaça 8. Para o, gol 1435 está pronto e acionado. 097 a bordo, 2:10, alterna Aracaju. Confirmando, Aracaju 97-210. Afirmo. Gol 1435, livre à primeira direita, no ponto de espera 3086, altímetro 1012, bom voo. Grato, saindo pela primeira direita, ponto de espera 3086, grato, bom trabalho. O Tango Índia Bravo na escuta. A escuta aguardando, qual é o seu próprio? A intenção é Cia Aeroporto? Cia Aeroporto, lembrando que vai ter vários voos de lá hoje. Estimativo, afasta até quantas milhas? Umas 4 milhas. Sente o pátio? Pátio 4 da 2. Sente, tem intenção de decolagem da 17, da cabeceira 17, cumpro a norte, afastando 4 milhas do Tango Índia Bravo? Bem, pronto, senhor. Pronto, cópia? Pronto. Tango Índia Bravo, voo local, Salvador, Salvador, corrigindo, Salvador, Cia Aeroporto, 500 pés, decolagem da 17, cumpriu a norte, afasta 4 milhas, aciona 0126 no transponder, o controle em 119.35, Tango Índia Bravo. 517, setor norte, 4 milhas, 0126, o transponder, 1935, o controle, Tango Índia Bravo. Correto, confirma o POB? Uma borda. Zero único a borda. A intenção é pouso ou apenas voo local no setor? Vai ser pouso e depois vai fazer uma operação no local. Afirmativo, Tango Índia Bravo, pátio 4, zero único a bordo para acionamento e táxi a 2:08.62, bom voo. Tá, bom dia. Para qual prossiga? Da 3304, Salvador, Brasília, autorizado nível 380. Via Upper Zulu 17, decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída Gole, transição Ofito. 5504 no transponder, o controle em 119.35, TAM 3304. Autorizado Brasília 380, Upper Zulu 17, decolagem da 10, com curva direita, Gole Ofito, 5504 no transponder, 19.35 é o controle, TAM 3304. Gente, apenas reforçando transição Ofito, ok? Transição, passando pela posição Eval. Afirmativo. Golem, transição Ocean, TAM 3304. Correto, TAM 3304, portão 10, reposto quando pronto. Fumaça 8 pro táxi. Não, o POB 0 único. Não, 02 após, sente. O Fumaça 8 tem táxi autorizado até a Taxiway Hotel. O altímetro agora é 1093. Quando pronto na Taxiway Hotel, chama a torre em 198 decimal 612. Fumaça 8. 8, prossegue até o hotel, chama a torre. O 039 é o 1935, Boviário. 35, obrigado, bom domingo. Controle Salvador, bom dia, Azul 4039. Azul 4039, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Brilho. Ok, acende ao 360, perfil da EL, após Leda, voa bridge azul 4039. Oceania 6225, just make a remark, the instructor will make the form. You will fly after our position, direct to Nitsa, and after you intercept the upper Zulu 10. Could you confirm after Alba intersection? After Alba intersection, you fly direct to Nitsa position for after intercept up Zulu 10. Roger, after Alba intersection, fly ahead in Nitsa intersection. Shall I 6225? Controle Salvador, plataforma Bravo Kilo Y, está no 1500 pés, na no corredor Bora 3. Bravo Kilo Y, que mantém condições vais, 1500 pés no corredor Vera Cruz, reporta ingressando no corredor Interlagos, altímetro 1003. Confia em pessoas a bordo. E para instrumento. Aguarda a coordenação do controle, 08, alinha e mantém pista 10. Ok, então até a cabeceira do hotel, ponto de espera na minha escuta. É, pode soltar se quiser, decola daqui mesmo. Afirmativo, faço 180 e ingressa via pista, o Fumaça 8. Ok, então tá retendo. Papo, Tango, Bravo, que Luiz, controle. Bravo, que Luiz, na escuta, patrão. Só confirmando o POB. POB 02. Vento. Controle Salvador, bom dia, o Gol no 435. Gol no 435, contato radar na decolagem, suba ao nível 180 na saída da EL, após Leda, direto, Filhão. Gente, 180, saída da EL após Leda, direto Ilhéus, Gol no 435. Acione, chame para decolagem. Gente, Fumaça 08, decolagem autorizada, 1 centena com 8. Oceania 6225, according to Recife Center Stretches, you are clear to fly direct to Bayan position. Roger, clear, fly direct to Bayan intersection, Oceania 6225. Gente, Tanguilha Bravo, decolagem autorizada, comprou a norte, 1 centena com 12. Tá iniciando, Bravo. Fica na tua? Prossegue e aguarda a transferência, o Tanque de Abraço. Tanque de Abraço, Tanque. Passa, vai chamar a contrário, obrigado, coordenação. Fumaça 8 ao Zuno 4, 1935, boa viagem. Salvador, o Fumaça 8 está cruzando 510, acionado 417. Opa, vai corrigir o transponder. Confirmo para o controle. É o Fumaça, está decolado, cruzando agora 1000, com o perfil saída Conde, acionado 0263. Fumaça, troque código transponder para 0263. Suba ao nível 110 na saída Conde. 190, saída Conte. PB 131, autonomia de 3 horas e 50, alternando com o Fênix, tá? 3304. Já 3304, livre táxi via Pátio Juliette Alfa. No ponto espera chama 208 612 e altímetro 1013. 1013, Pátio Juliette Alfa, ponto espera 108 meia, 3304, cuidado, boa tarde. Encontrou em Salvador? Chance da presente, Léo? Mativo, Pátio 4, Manati, pronto, cópia, Mike Covito. Mike Covito, Salvador, Manati, mil pés, decolagem da 17, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 0125 no transponder, o controle em 1 no 9.35, Mike Covito. Corrigindo o transponder, 0125 padrão. Correto, PLB 02050709. 05, Mac Convito, para acionamento táxi agora 2, 108.62 e bom voo. Paulo Salvador, gol 923, para posicionamento. Gol no 923, pátio 3, está livre, reporta táxi. Livre, reporta táxi, gol 923. Now 126 decimal 0 for neighbor 133 decimal 34. 340 para Curitiba. 340 Curitiba será coordenada, guarda-cópia até 3163. Obrigado. Sim, tanque da Bravo, confirma a localização. Para o aeroporto, através da polícia. Gente, frequência livre, o tanque da Bravo, no, chame para o, chame a torre, para o decolagem, vem. Ok, Bravo, bom dia. Visual com a pista no certo, Bravo Kilo Whisky. Azul 4039, chama agora o centro Recife, 126 decimal 0, alterna 133 decimal 25. 260-13325. Obrigado, bom dia. Bom. Bem, Salvador, bom dia. Até 3304, ponto espere pronto, 10. 3304, além da cola, pista 10, 120 graus, 10 mais. Além da cola, 10, até 3304. Tá mantendo? Gol no 435, chama agora o centro Recife, 126 decimal 0, alterna 133 decimal 25. 1260-3325, bom dia, senhor, obrigado, hein? Vamos lá. Patrulho, Patatão do Bravo Comunista, no corredor do Parlado, agora 1500 pés. Chama agora a torre 118, decimal 62, é Papatango Bravo Kilo Whisky. Chama a torre 118, decimal 0, Bravo Kilo Whisky. O 5221 está no quadro 3, senhor. Ah, corrigindo o trip, é o curtindo da posição remota, está livre o pushback no quadro 3. Reporte táxi. Ah, táxi, 221. Bravo Kilo Whisky, reporte final de 3 milhas, pista 97, Bravo Kilo Whisky. Bravo Kilo Whisky, até a parada de 3 milhas, 97, Bravo Kilo Whisky. Com 189 a bordo, tem 3,50 de autonomia, alternando com Bruno 983, corrigindo, Bruno 923, livre táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera 2,86, altímetro 1013, bom voo. Juliette Alfa, ponto espera 118,6, vamos 013 o ajuste, pegou 1,923. Vino 63, pronto, cópia. Então 3, 163, Salvador Curitiba, autorizado nível 340, via Upper Whisky 58 a rota. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda. Após Leda, direto posição Sagaz, onde irá interceptar a rota Upper Whisky 58. 5505 ao transponder, o controle em 1-9-35, então 3163. 3163, autorizado Curitiba, nível 340, pela Upper Whisky 58. Decola pista 1-0, curva direita, saída da El Leda. Após Leda, direto Sagaz, Upper Whisky 58. 5505 transponder, 1-19-35, controle. Cotejamento correto, posição 07, reporte quando pronto para acionamento e push, então 3163. Reportará 3163. 4, decolou. Na frequência 3304, contato radar na decolagem, suba ao nível 380 na saída Gol, transição off-bito. Gol, transição off-bito, TAN 3304. Prossiga, Tânia Bravo. Para uma decolagem, está forçado. Mike Corvetto no pátio 4, assinado para o táxi. Ok, Mike Corvetto, táxi autorizado, reporte para ingresso. Passará. Com 54 a bordo, 4 de autonomia, altera Salvador. Está na final para pouso, picha 97. Aguardando o Tânia Bravo. 7 Alfa, ponto espera 118,651. Bola, pista 1-0, 1-0-0, 1-0-0 graus, 9-9. Aline de cola, 1-6, gol 9-2-3. Some other ground, Air 6312, request pushback and stand up 10-06. Ok, stand 06, Ocean F 6312. Stand by. Stand by. American 980, top of the ground. 980, go ahead. Pista 17, 100 graus com 8 nós, o Bravo Kilo Whisky. Bravo Kilo Whisky, livre pouso, pode operar. Ok, report when you're ready. To push back again. Recognize, sir. Oceanet 6312, stand 06, you are cleared, report to anywhere to taxi. Will do, 6312. Da Brava já estava em jogo com o Bravo Kilo I, já passou por mim, já foi autorizado e já decolou. Então já passou autorizado a decolagem o Tangue de Abravo? Vai prosseguir para regresso, confirma? Não, negativo, vai com o proa do Parque Situaçu. Parque Situaçu, corredor até farol da barra, centro histórico, retorna para cá. Gente, então autorizado a decolagem, aguarda para prosseguir direto para Pituaçu, ok? Vai aguardando, já está decolando direto, vai aguardar a cruzamento do zero. 4, siga, controle de Salvador, objeto 5826, acidente da informação, quilo. Objeto 5826, controle de Salvador, acende identificação, desça ao nível 050 na chegada à mare, altímetro 1013. Altímetro 1013, descendo 050, chegada à mare, 5826, bom dia. Bom dia. 980, we're ready for pushback. Start up now. 980, report to me, we're ready to text. American 980, roger. Right. Controle Salvador, bom dia, o Gordo 74. Gordo 74, controle Salvador, acena identificação. A chegada será a Bonf, está presente na proa de Bonf, altímetro no 013. Chame pronto para descida. Identificou na proa de Bonf, o Gordo 74. Gordo 74, contato radar, passando a posição Conde. 6,5, backtrack autorizado. Aguarda só a liberação do EcoVitor ali, na intercessão. Bono 923, boa tarde, contato radar na decolagem. Bom dia, contato radar na decolagem. Suba ao nível 360 na saída da EL. Após Leda, voa direto para o Bidev. 360, perfil da EL, seguida Leda, Leda Bidev. 923. Controle, bom dia, o Papa Romeu Tango, Índia Brava. Fala, meu Tango, Índia Brava, controle Salvador. Bom dia, tudo bem, Godoy? Não, é o Godoy. Ah, desculpa, meu amigo. Tá, decolou do Axé Aeroporto, vai com... Tá cruzando no momento no shopping paralela, vai com proa do corredor Axé, farol da Barra, Centro Histórico, Bonfim, retorna para Axé Aeroporto. Fala, meu Tango, Índia Brava, confirma, efetuou o contato com a torre? Não confiei o que o senhor falou? Fez o contato inicial com a torre? Positivo, fiz contato, transferiu o senhor. Entre, mantenha condições mais 500 pés, altímetro em Salvador 1013. Confirmando que você prossegue para. Para, vai o farol da Barra, centro histórico, Bonfim, e retorna para Salvador, senhor. Retorna para que aeroporto? Entre, papão. O meu Tamilha Bravo, reporte final para o pouso. Votará no final, Tamilha Bravo, graças, bom dia. Bom dia. Solo, Maica Covito. Maica Covito, prossegue pro do corredor Axé, controle 1935, Vito, tá regresso. Pra tá bom. Maica Covito. Papá Romeu, Maica Covito, controle Salvador. Mantenha condições visuais, altímetro em Salvador 1013. Prossiga no corredor na linha do litoral. Autoriza a pula direto, Romano, que são meu pai. Autorizado, direto mandatinho no meu pé, marca e corrido. É corrido, será quando o livrando CT, repito. Dan 3304, conforme instruções do Centro Recife, dá presente, voa direto o Fito. Chama o mesmo na frequência 126.0, alternando 133.25. Afirmativo, Dan 3163, mantém a posição no portão 07, já tem um Banco da América, vai chamar logo logo pro táxi. Aguardando. Altímetro 1013, reporte estabilizado. 1013, autorizado, momento, reportagem estabilizada, objeto 5826. Então,